gente começar. É mamute americano, com certeza vai gostar. E se não estiver gostando, pijameiro vai deitar. Salve, coelhada! Decadentes 21 no ar! Vambora, vambora, que se tem alguma coisa que tá prestando na América ainda, é o Decadentes. Ou não é, Alisson? É, o que salva essa porcaria desse programa aqui, bem melhor que o Suelito, essa merda, vambora. Isso aí, e vamos rapidinho, vamos manter um programa certinho, na duração de uma hora, porque hoje nós recebemos uma intimação da senhora Corneta, de que nós precisamos liberar o senhor Corneta no horário, porque ele precisa fazer a janta, não é isso, senhor Corneta? Masterchef Decadentes, não venham. Isso. Fazer avisa, o quê? Alguém tem que cozinhar em casa, né? Avisa a patroa que dessa vez nós vamos seguir direitinho a risca o que está acordado e vamos te liberar no horário, tá? E fazendo a sua estreia aqui no Decadentes, ele... Nós cansamos de ficar lendo comentário dele no YouTube. Ah, não, gente, traz esse menino aí, toda hora que foi entrando para ler comentário, não dá não. Sérgio Tavares, boa aí. Noite, senhor, se apresente. Boa noite, valeu, galera. Então, tentaram me boicotar, não deixaram eu entrar aqui, quase fui cortado no exame médico, mas estamos aí. Vamos lá, vamos falar do jogo beleza de hoje. É verdade, por pouco não foi cortado, hein? Mas enfim, conseguiu passar no exame. É, vamos para jogo agora, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Bom, 11ª rodada, América 0, Atlético 1. O jogo teve basicamente 3 minutos. A zaga, mais uma vez, mostrou a sua qualidade ou a falta dela. E com 3 minutos o jogo estava morto. Depois disso, a América foi correndo atrás, tentou, teve boas chances, mas assim, errava o último passe, errando muito passe na hora que está no ataque, por mais que tenha conseguido ter muita posse de bola, fazer pressão no Atlético, principalmente no primeiro tempo, o gol não saiu de jeito nenhum, e ficamos com esse, novamente, com esse já conhecido, amargo sabor da derrota, de um jogo que a gente podia ter ganhado, né? Corneta estava comentando aqui agora há pouco, antes da gente entrar, de que, pô, o Atlético é ruim, dava para ter ganhado. Falei, é. O Marinho comentou isso no programa passado, e é a verdade, né? A gente tem que sair dessa de que o América, se tal coisa tivesse acontecido, se o América tivesse vencido e passar a, de fato, conquistar os pontos, porque o Atlético é ruim, a gente podia ter ganhado. O Cruzeiro é uma bosta, a gente podia ter ganhado. A Ponte Preta, a gente podia ter vencido. O Vitória, a gente podia ter vencido. Então, assim, tá cheio de jogo, tá cheio de oportunidade perdida de fazer ponto. E estamos ali estancados nos 8 pontos. Estamos ali sozinhos agora, né? Totalmente isolados na lanterna. Quem estava mais perto era o Sport, que já está ganhando aí de 4-1 do Chapecoense aí, enquanto nós estamos falando. Então nós precisamos, gente, dar uma virada. Nós precisamos arrumar ponto de algum lugar. E eu acho que vai ter que sobrar para o Corinthians na próxima semana. O Alisson, você estava no jogo? Tava. E a vantagem é essa, que o próximo jogo é fácil, né? O Corinthians, uma mata para nós. E o que está me preocupando é isso. O América, a cada jogo, a gente tem jogo que joga muito mal e perde, aí você pensa, puta que pariu, vai ser rebaixado mesmo, acabou. Tem jogo que faz igual hoje, joga razoavelmente bem e perde, do mesmo jeito. Aí você fica com aquele sentimento, ah, esse time com uma, duas, três peças, pode ser que se encaixe, consiga resultados melhores e tal. Só que no fim das contas, gente, o campeonato tá passando. O campeonato já vai aí para um terço, daqui a pouco vai chegando na metade, e a coisa tá passando, e nessa de vamos ver se vai engrenar, vamos ver se vai melhorar, tem jogo que parece que melhorou um pouquinho, tem jogo que parece que volta lá atrás de novo, a gente cria expectativa com o português, porque realmente parece que ele trabalha bem, mas as vitórias não chegam, e o campeonato tá passando. A coisa tem que ser para ontem. Acabou o prazo da diretoria, a diretoria já chegou à conclusão de que a nossa zaga não consegue suportar uma Série A, então acabou o prazo, acabou e já era para ter acabado há 30 dias atrás, a gente já passou desse prazo há muito tempo. Tem que chegar novas contratações, tem que dar material humano para o português trabalhar, parece que ele sabe trabalhar, a gente tem que dar esse material para ele para a gente sair desse buraco rápido. Corneta, você que tem sempre uma visão otimista, o que, que você tem a nos dizer? Nossa senhora, a sensação com a América é aquele velho que pega a senhora na avenida e leva pro motel, sabe? Aí na hora que vai marcar o gol, o pingulino levanta. Puta que é pariu. Mais ou menos isso. Puta que eu pariu, velho. É desse jeito. Tá faltando um azulzinho na relação, velho. Não, não vai, velho. Azulzinho eu não vou aceitar, não, pelo menos um Ceará. Eita bola. Eu mereço, viu? Tô achando que o Henrique até cortou o microfone dele. Não, não cortei não, acho que ele parou de falar mesmo. Não sei quando se ali. A vida cortou seu microfone. Repete a asneira que você tava falando. Cláudio. Era muito asneira, pula pro Nossa próximo. Nossa senhora, vamos lá. É, ô Sérgio, alguém pra falar alguma coisa iluminada, por favor? O que, que você tem pra gente? Não asneira, não? Pai, aí o corneta, você vai tirar o lugar do corneta. É, bom, eu discordo um pouco de Alô, vocês, cara. Não acho. Opa, voltou? Tá aqui. Fala aí então, corneta. Não, corneta... Deu vou... tilt aqui. Ah. Eles já me cortaram aqui, a minha analogia, veinho, dona da rua com a América, não gostaram. O Henrique, ditador déspota, tá me cortou. Eu não fiz nada aqui não, senhor. Tanto você tá falando aí, ué. Não, mas tá difícil, gente. A gente tem que começar a botar a bola pra dentro. A gente tá faltando aquele carinho, aquele toque final que não tá indo. Tá difícil. É vamos lá. Vamos jogar em Uberlândia contra o Corinthians. Lá desperte pra gente. Isso. Acho uma boa ideia. Ô, Sérgio. Então, eu saí do jogo e a grande maioria dos meus amigos e tal, falando, não, o América jogou muito, acabamos com o Atlético, só que perdemos e tal. Eu não vi isso não. Eu vi mais uma vez a gente saindo atrás do resultado e o outro time, já com o resultado feito, deixando a gente tentar alguma coisa, sabendo que a gente não ia conseguir. Quando a gente tentava alguma coisinha, eles iam lá, davam uma apertadinha, pegava a bola e ia tocando de novo e tal. Isso aconteceu trocentas vezes. Eles fazem o resultado, o Inter fez o resultado com 2 gols, o Botafogo fez o resultado com 3 gols. O Palmeiras fez... Ah, o Palmeiras nem é isso, porque com o Palmeiras nem esse esboço a gente teve, né? Eles nem deixaram. Não. Mas o América fez isso, contra o Cruzeiro mesmo. O América ficou ali e depois que fez o gol, renunciou. Então, eu quero ver o América jogar desse jeito que todo mundo fala que ele está jogando quando a gente estiver vencendo. Eu não vi isso ainda, não. O Internacional, Botafogo, eu até vou concordar com você. No caso do Atlético, eu não sei, não. Eu acho que realmente eles não conseguiram fazer mais nada. Ali eu acho que o América de fato conseguiu anular e botar uma pressão em cima do Atlético. O Atlético nessas coisas todas não. O Atlético, teve dificuldade de marcar o América no primeiro teve, tempo. O próprio teve. Marcelo Oliveira admitiu isso na entrevista coletiva dele. Ele falou que o América com o Alain Mineiro, com o Hernandes, estava dando muito trabalho para conseguir marcar ali. Então, mas também junta com o Atlético teve um jogo muito desgastante contra o Corinthians no meio de semana. Claro que a América também teve, mas o Atlético entrou meio baleado. Se via que o Atlético não estava com tanta vontade assim. Então eu acho que fica no meio termo aí, entre o jogou bem e entre isso que o Sérgio expôs. Entre o Atlético ter dado um pouco de campo sim para o América. O América não conquistou essa partida toda. Teve um pouco de demérito do Atlético aí. Mas foi uma partida razoável. O primeiro tempo o América jogou bem, sim. O problema nosso é que a gente começa jogando bem, a gente começa tentando encarar, tentando fazer o que o português pede, mas rapidamente algum zagueiro nosso entrega gol, gente. Não dá pra vencer assim. Mais do que conseguir fazer gol, a América tem que parar de entregar gol pro adversário. Os adversários não precisam construir jogadas de gol contra a América. O América trata de entregar o gol pra eles em toda rodada. Todo jogo é isso, não tem como vencer assim. E aí, se você é um jogador que até tá jogando bem ali e tal, mas você vê seu companheiro, você dando o máximo ali, você vê seu companheiro fazendo, você até desanima. Então, é até normal você ver um Osman ou um Vitor Rangel, então, são um pouco mais habilidosos. Eu fico olhando pro João Ricardo e eu fico imaginando que ele deve xingar muito, porque não é possível. Ele faz defesas sensacionais lá atrás, mas com a zaga ali deixando passar tudo. Tem bola que ele nem vai, ele fala, ah, não, isso eu não vou, não. Ou seja, a sensação, os caras são humanos, jogador de futebol é humano igual a gente. A sensação que eles têm é a mesma da gente. Na arquibancada, com 5 minutos, o América vai lá e entrega um gol igual fez hoje. Desanima. A gente baixa a cabeça, velho, e te dá um desânimo danado. Você pensa, vai ser 3, 4, 5. Aí quando o América consegue reequilibrar o jogo e tal, aconteceu isso comigo hoje. A América conseguiu reequilibrar com 15, 20 minutos. A América tava começando a ter chance de gol, chutando a gol e tal. Eu pensei assim, o gol do América parece estar amadurecendo. Mas eu pensei, daqui a pouco um zagueiro entrega um outro gol, o Atlético faz 2-0. Infelizmente, o mesmo desânimo que tem dado na gente na arquibancada, de que sempre algum zagueiro vai fazer uma pataquada e vai entregar um gol, esse mesmo desânimo dá no time. E o Sport acaba de marcar o quinto gol. Vocês estão com expectativa de alguma goleada americana nesse Série A? Eu, nenhuma, né? Vamos lá, vamos preocupar em ganhar primeiro. Adendo aqui. Quarta-feira contra o Corinthians, 4-1 pra gente. Isso aí. Adenda, Sérgio. Quando o Decadentes começou, Rafael Bostas foi substituído na Chapecoense. Ah, é? É. Ó, isso é um sinal, né? Isso é um sinal. Ele tava de titular lá também? Ah, bom, eu não vi os outros jogos. Esse jogo que eu tô falando aqui, vendo o resultado, aos 20 minutos do segundo tempo ele foi substituído. É empresário mas forte pra caramba. Fica no cartão. América e Chapecoense, coloca o Bastos. Empresário é coisa... Eu te contava aqui. Mas então vamos lá. Vamos falar da falha, né, já que é o que nós temos mais para comentar hoje. Eu vi muita gente condenando, botando a carga maior no Suelton. E é claro que a matada de bola foi dele, e a bola escapou. Ele, que aliás, aniversário dele hoje, 25 anos. Mas vocês acham que a culpa do gol foi exclusivamente do Suelton? Como é que vocês viram isso? Porque eu acho que a defesa como um todo falhou. Eu não boto a entregada sendo dele, não. A bola estava vindo do jeito que deu, ele matou. Agora, sobrou no meio de três e ninguém foi na bola. Ah, para mim, Henrique, para mim a entregada é dele. Falha de não conseguir recuperar a jogada é de todo o resto. Mas a entregada é dele. Quem faz a pataquada da vez foi ele. Eles fazem um revezamento, né? Cada vez é um. Era o Arthur, acho que o Arthur já foi até devolvido. Tem hora que é o Adalberto, tem hora que é o Suelto. Hoje foi o Suelto, a pataquada foi dele. Aí o América não teve, o sistema defensivo não teve capacidade de recuperar, foi todo mundo no Cleito, deixou o Robinho sozinho, e outros vacilos, mas quem entregou a jogada foi o Suelto. É, todo mundo concorda? É porque eu acho que eles estão com o exílio, que eles não vão ganhar o pacote biscoito, eles ficam expulsando para quem vai ganhar o pacote de água e sol. Já viu assim, ó, o Alisson vai votar no João Ricardo. Eu não tenho chance nenhuma, então eu vou pelo caminho mais fácil. Ô, velho, deve ter umas 5 rodadas que eu não voto no João Ricardo pra bala da rodada, e esse chato desse corneta não esquece isso, velho. E é um absurdo o golpe. O João Ricardo tem salvado a gente, e é um absurdo vocês não botarem ele de bala da rodada toda rodada. Tá vendo, corneta? Lá, mais um chegou, né? Mais um fã. Vocês querem puxar mais algum destaque do jogo? Então, eu tenho destaque, eu gostei da escalação do português. Achei que ele mexeu em algumas coisas na equipe. Eu esperava, se o Gilson foi inscrito e estava treinando pela Ponte Preta, eu acho que ele devia ter entrado também, porque é a história do pior que tá, não fica. Okay. No melhor dos mundos, o cara não tinha que entrar, porque ele chegou agora. Mas na situação que a gente está, eu colocaria o Gilson para tentar fazer alguma coisa diferente. E também teria colocado o Alisson no lugar do Suelton. Ah, mas depois que falhou é fácil. Sim, depois que falhou é fácil. Mas eu realmente teria colocado. Porque o Alisson, pelo menos para trazer alguém que por este momento não está entregando a rapadura, para ver se a coisa teria um resultado diferente. Eu botaria o Alisson mesmo sem ritmo de jogo. E não é nem uma questão de depois que aconteceu, não. A gente vem falando e vem chamando essa volta do Alisson há pelo menos uns 3 programas, 4 programas. Sim. Então, sim. E era a hora de lembrar, né? Mas, para finalizar aqui da escalação, Eu gostei da volta do Jonas. Confesso que o Jonas, no Campeonato Mineiro, nas poucas partidas que jogou, ele chegou a me fazer alguma raiva, mas o Helder estava muito intranquilo e o Helder estava marcando muito mal. O Jonas hoje jogou um simples e um simples eficiente. Ele conseguiu defender bem e defender bem tendo o Robinho para marcar e conseguiu ir à frente, fez até algumas triangulações ali com o Osman, que o Osman, na época que jogava com o Jonas, rendia melhor e tal. Gostei também do Hernandes na lateral esquerda. É impressionante como qualquer peça improvisada que é colocada ali marca melhor do que o Danilo na lateral esquerda. E o Danilo jogando na frente, jogando como meia esquerda, acho que foi uma tentativa do português de, como esse cara costuma funcionar como Atlético, vou colocá-lo ali para ver o que que dá. Foi mais naquela assim da superstição. Esse cara rende contra o Atlético, vou colocá-lo aqui para ver o que que dá. Não deu muito certo, até porque o Danilo está muito mal realmente, mas foi uma tentativa válida. De escalação eu gostei. O Henrique falou aqui fora do ar que tem a questão de ter preterido o Juninho e colocado o Claudinei. De toda forma eu gosto do Claudinei, acho que são duas peças que se equivalem. Eu achei que foi uma postura corajosa do português e que mostrou que ele está tentando. A América vai morrer tentando com ele, ele está tentando. E eu gostei também do Alan Mineiro, que entrou no lugar do Eduardo. O Eduardo é um jogador bem mais habilidoso, é um jogador mais leve, é um jogador que tem um toque de bola muito melhor que o Alan Mineiro, mas é um jogador que se mostra muito desligado nas partidas. E o Alan Mineiro hoje se mostrou atento. No primeiro tempo errou algumas bolas, é um jogador mais pesadão, mais troncudo mesmo. Tá sem ritmo de jogo. Tá sem ritmo de jogo, mas é um cara que ele não ficou esperando o time melhorar para ver se o futebol dele melhorava. Ele voltou para buscar a bola, para tentar distribuir desde lá de trás, para ajudar na saída de bola. Ele tentou lançar, mesmo que algumas vezes errado, mas ele tentou. Eu gostei do Alan Mineiro hoje. Eu também gostei. Eu não acreditei no Sérgio, não. Fui aqui verificar e, de fato, pontualmente, às 8 horas da noite, o Rafael Bastos, que tinha começado como titular, foi substituído. Eu acho que isso é um sinal, gente. É um sinal. No caso, comentando só os destaques do Alisson, o caso do Gilson, eu acho que se ele está com condição no bid, e ele já está, pelo menos no banco ele deveria ter entrado. O Sérgio pode não querer entrar com ele, o Danilo vem jogando, tem a mística, etc. e tal. Mas pelo menos no banco eu acho que ele poderia ter ficado. Não ficou. O Alisson, aí eu já, por mais que ele esteja liberado do departamento médico, aí eu não sei como é que ele voltou. A gente não sabe como ele voltou. Ele pode estar recuperado, mas está ou sem tempo de bola, sem ritmo, ou qualquer outra coisa que fizesse com que ele, de fato, não fosse a melhor opção para este jogo. Ô Henrique, com relação ao Gilson, o Gilson, ele estava na ponte, estava treinando, mas ele não estava jogando, ele era banco. Ele está sem nenhum tipo de jogo. Exato. Por isso que ele não foi botar o Gilson também para já queimar o cara na primeira partida. Eu acho que de quanto o Corinthians, ele já viu. Eu também vou botar o cara na fogueira também, primeira partida, já joga. Mas pro banco agora, ele poderia ter ido, Caneta. Pro banco, pelo menos, ele poderia ter ido. Claro. Nem acho que ele substituiu o Danilo hoje, não. Acho que o Danilo, não acho que o Danilo não foi mal a ponto de precisar da substituição. Mas vamos pro lado de português. Se o Gilson não vai jogar, pra que eu vou botar ele no banco? Porque se o Danilo machuca, você vai colocar quem? Sei lá, cara. É pra isso que você vai levar o Gilson. É por isso. O Eduardo, se o Danilo machucar... Tudo bem, você vai improvisar o meia hoje. Ali. Não, mas hoje. Não, o Danilo não estava de meia. Hoje o Danilo. Não, ok. Dava para botar o Eduardo, dava para botar o Xavier, dava para botar o Mateuzinho, dava para botar o Bruno Sávio, qualquer um ali. Então tá bom. Então sou voto vencido. Tá, ô Sérgio, você tem alguma coisa, algum comentário? Eu tenho. Acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de homenagear o Danilo. A gente tinha que ter, acabou o Mineiro, tinha que ter confeccionado uma coroa, chamado ele, chamado a televisão, dar coroa pro Danilo, falar: Danilo, você é o rei do clássico, você é foda, agora volta pro banco, vamos julgar a Série A. Mas já foi feito isso, o prezado. Só que a gente não tá conseguindo entregar. Não. Eu entendi o que o Sérgio falou. Ele está falando institucionalmente. O América deveria ter feito isso. O que o Corneta está falando, e é bom a gente comentar aqui também, que nós estamos tentando entregar, tanto para o Danilo quanto para o João Ricardo, o prêmio de melhores jogadores do campeonato que nós fizemos aqui, da nossa votaçãozinha humilde de bala. Então nós temos um pôster que foi preparado para cada um deles, está emboldurado, está bonitinho, já pronto. A Vilma entrou na brincadeira do craque croquero e nos deu... Está com a gente guardada aqui. Felizmente são produtos não perecíveis, mas a gente está com duas cestas de produtos Vilma para entregar para cada um deles. E nós estamos desde do final de semana, quando saiu o Givanildo, tentando a autorização do América para ir ao CT fazer essa entrega, fazer essa homenagem aos jogadores. Coisa que eu, particularmente, inclusive, acredito que sirva como um incentivo, uma forma de você melhorar o astral dentro do time, no momento que o time não vá lá tão bem. Então nós estamos, tem o quê? Foi antes do jogo contra o Figueirense, não é isso? Então tem o quê? Tem umas 4 ou 5 duas rodadas? Semanas. Tem 2 semanas só? Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Então, viu, aí a semana eu tentei contar de novo, antes do clássico não consegui... Vou ver se eu consegui essa semana entregar de todo jeito. Enfim, é que então, o clima não tá tão... Ô, gente, o clima tá ruim, beleza, mas nós estamos lá para tentar melhorar o clima também. E nós vamos esperar o clima melhorar, nós vamos entregar isso em dezembro. O prêmio do Campeonato Mineiro. Eu não consigo entender essa lógica, não. Mas, enfim, quem sabe um dia a gente consegue, né, em fazer essa entrega. Então, deixa eu só explicar. Eu acho essa ideia de você sensacional. E eu acho que tá demorando mesmo, tem que dar um... A gente tinha que conseguir isso até para melhorar, para agradecer e tudo, mas eu fiz uma brincadeira só para falar o seguinte, o Danilo foi sensacional, foi essencial pra gente ganhar o título, mora no meu coração, só que ele é ruim, ele precisa ser substituído, tem que ter outra pessoa na lateral que não ele. Eu entendi seu ponto. De fato, vamos ver, o Gilson chegou agora, vamos ver se ele ganha a confiança do português e a gente muda isso também. Com relação ao Juninho e ao Claudinei, e o Guerreiro hoje, o Alisson? O Guerreiro é um jogador que eu acho que o português devia botar uma lei pro Guerreiro na América. Pegar a linha do meio de campo, falar com ele, meu filho, você não joga passa. Daqui para trás, você não isso. Passa daqui para frente, porque é... Que me desculpe o Guerreiro, admiro o Guerreiro, acho que é um cara que demonstra muito respeito pelo América, a gente tem que ser agradecido por tudo que ele fez e faz pelo América, mas Guerreiro, do meio pra frente, meu amigo, você fica tá completamente bem. Perdido. Quando você tenta chutar a bola pro gol, então, pelo amor de Deus, é cada chute mais horroroso que o outro. Então faz o feijãozinho com arroz ali do meio pra trás, que a gente já viu que tem o seu valor, porque quando ele sai do time a coisa desanda também, então do meio para trás ele faz um feijãozinho com arroz legalzinho, mas não tenta passar do meio para frente não, deixa outro cara fazer isso, deixa um lateral passar, deixa outra pessoa fazer isso, Guerreiro. Joga do meio para trás que você tem vaga, mas do meio para frente não. Concordo plenamente. Corneta. Sérgio, presente. Ah, o senhor tá aí? Não, o que tá acontecendo? O senhor tá cozinhando? O senhor tá de olho no feijão pra não queimar, é isso? Não, eu tô colando figurinha do álbum do ano passado. Colando figurinha do álbum do ano passado? Não. Então, o senhor termina essa página aí, eu vou passar a palavra pro Sérgio. Ô, Sérgio. eu concordo com o Alisson. Eu acho que o Guerreiro é um bom jogador, mas ele, porque ele sabe fazer a cozinha ali e tal... Mas também não é demais, ele não pode avançar muito e tal. Eu não concordo com o Alan Mineiro, eu acho que ele é muito aquém ainda, mas vi pouco dele ainda, então vamos ver ele jogar mais, espero estar errado. Tá certo. Sobre o Guerreiro, tem uma participação aqui do Felipe no YouTube falando que o Guerreiro tem que passar a jogar de zagueiro, não dá para jogar de volante mais não. A gente já debateu isso aqui, o Sérgio que está chegando agora poderia dar a opinião dele, eu sou a favor de testar o Guerreiro como zagueiro, sim. O que você acha? Olha, eu não me lembro de ver ele jogando como zagueiro, mas nossa zaga, eu lá na zaga, é melhor do que a nossa zaga. Então qualquer um que entrar lá vai ajudar. O Guerreiro jogou de zagueiro no Cruzeiro no final da... Enfim, e fez um jogo no América também, não fez? Ele chegou a fazer um... E foi bem. Eu acho que ele tem condição, sim. Ele precisaria de um outro zagueiro com mais energia ao lado dele. É, porque ele não vai ter essa explosão toda. Mas ele tem muito mais técnica do que os caras que estão lá. Eu acho que hoje, no jogo de hoje, se a zaga tivesse sido formada por Guerreiro e Adalberto, ao invés de Guerreiro, de Adalberto e Suelton, eu não tenho dúvidas de que seria um sistema defensivo melhor. Isso aí. Mas me parece que o Guerreiro não quer jogar de zagueiro. Já foi proposto isso pra ele. Quando ele chegou no América, havia essa dúvida se ele estava chegando para jogar de zagueiro ou para jogar de volante, porque a última passagem dele pelo Cruzeiro, ele havia jogado melhor como zagueiro. Mas ele deixou claro que não, que ele veio para jogar de volante. Acho que não é muita vontade dele jogar como zagueiro, não. É isso aí. Mas é questão do empregado, né, meu filho? Você joga antes de pedir, né? O cara também tem que colaborar. Se não tá ajudando tanto no meio, que ele também se disponha a isso, né? É, eu não quero e não vou jogar, não. Não, talvez não seja isso. Mas enfim, vamos lá. Participação aqui do Brendo, Castelinha. O Caçulinha manda aqui, ele fala que o América, além dos problemas dentro de campo, que ele percebe que os jogadores do América estão muito displicentes e nervosos. Ele sugere aqui até contratação de um psicólogo. Ô, Brendo, se for um psicólogo que joga na zaga bem, eu tô a favor também. Pode trazer, velho. Se o psicólogo conseguir dominar uma bola melhor que o Suelton, manda pra gente aí que nós estamos precisando. E ele manda um abraço... Qualquer psicólogo. Ele fala que o Corneta... 1,90m e 200kg, né? Exatamente, tá melhor do que o Sussu. Ele fala que também Sussu, que o Corneta tá quietinho hoje, porque a patroa adestrou ele. Ô, seu soprado, respeite... É o que, meu filho? Ô, Claudio, seu microfone tá muito ruim, viu? Deu um tilt aqui. Deu um tilt. Aí vou voltar, galera, já volto. Tchau, beijo. Isso, falou. Não precisa não. vamos terminar rapidinho, que eu acho que a gente consegue antes dele voltar. Você pode olhar aí agora que a audiência vai subir, acompanha aí. Falar em audiência, eu queria deixar aqui o meu protesto. Protesto. Eu sou completamente contra a participação do Sérgio nesse programa. Queria deixar aqui o meu protesto, porque nós tínhamos 5 ouvintes, o Sérgio era um deles. Ele colocou o Sérgio no programa, a audiência do programa caiu 20%, velho. A audiência do programa caiu 20% com a entrada do Sérgio no programa. Sou contra isso aí. Voltou pior ainda. Voltou, parabéns. Tá muito ruim. Vai colar a figurinha aí, Cláudio. Vamos lá. Mas pode falar. O aplicativo aqui deu tilt, galera. Já volto. De novo? Ai, meu Deus do céu. Algo mais que vocês queiram puxar sobre o jogo de hoje? Tinha alguma movimentação do Português, alguma alteração que vocês esperavam que ele fizesse, ele não tenha feito? Eu não achei ruim, não. Eu achei, tanto eu fiquei satisfeito com a escalação dele, que no meio do jogo, quando a América já estava perdendo, aí volta pro segundo tempo, você sempre fica com aquela assim, de né, o que o cara pode fazer, quem que ele pode colocar para dar uma mudada. Uhum. E eu não estava tendo muita ideia de substituição, tanto que eu acho que as substituições que ele fez foram mais naquela assim, de tô perdendo, tem que mexer, do que realmente acreditando que aquilo fosse dar resultado. Que acaba que os jogadores que ele colocou em campo depois, a meu ver, não tinha muita chance de ter sucesso. Mas isso não é ruim, isso é sinal que ele escalou bem. Ele colocou em campo 11 jogadores que era meio que o melhorzinho que ele tinha ali. E aí depois, quando teve que mexer porque o time estava perdendo, ficou difícil mexer para conseguir resolver a situação. Eu não gostei muito de Juninho, não. Não achei que o Juninho entrou muito bem, não. Para quem entrou descansado e vinha correndo muito em todos os jogos e vinha demonstrando mais entrega, eu não sei, eu achei ele até meio xoxo hoje. Agora, o que eu não consigo entender é que no meio da semana saiu a notícia de que o Thiago Luiz estava saindo. Aí, de repente, o Thiago Luiz me entra no jogo, velho? O ato. Saiu a notícia de que o Arthur estava sendo devolvido e que o Paysandu tinha interesse no Thiago Luiz. Segundo o Thiago Luiz, falando hoje nas entrevistas durante o jogo, ele disse que houve sim um contato do Paysandu, mas que foi só um contato inicial, que ele não tem interesse, que ele está focado no América. E o Arthur então, voltou assim, ou não? Voltou de onde? Eu acho que não. Voltou para o Fluminense? Acho. A última notícia que eu tive era essa. Mas não saiu, pelo menos eu não vi nada em bid, aí não sei. Esse tipo de notícia boa, o América tinha que colocar no seu site oficial, com pop-up, assim, não existe aqueles pop-ups, tinha que colocar, gente. O Arthur voltou pro Fluminense. Tinha que colocar um outdoor, meu filho, na cidade inteira. Tinha, esse tipo de notícia boa tem que divulgar, gente. Coitado do Arthur. Sai, descarrego. Sérgio, mais algum destaque do jogo que você queira puxar? Eu até concordo com vocês que ele colocou o time ali mais acertadinho, e na hora que ele trocou, ficou ali 6 por meia dúzia. Eu também acho. Juninho, Thiago Luiz ou Borges não acrescentaram muito mais do que quem estava lá. Uhum. Mas eu sempre, posso até ter errado, mas é porque eu não vi ainda grandes participações, que não tiveram oportunidades. Mas eu sempre vou querer ver o Mateuzinho jogando. Eu quero. A gente tá perdendo? Então bota o Mateuzinho. O Mateuzinho tá na seleção só. Ah, ele não tava hoje, não? Não, ele e o Marcton estão na seleção. Tá vendo por que o Sérgio foi convidado pra participar do programa? peraí, deixa ele tá. Eu vou me. Mas eu também quero ver ele, viu? Assim que ele voltar, a gente. porque ele é o exemplo do jogador da base que eu quero ver jogar. Mas não tem só ele, não. Tem o Xavier também. Se a gente vai perder, pelo menos bota um cara bonito lá e as caras vão filmar. Esse é o tipo do comentário. Esse é o tipo do comentário do cara que quer arrumar uma desculpa pra levar a mulher no campo. Que a mulher não tá querendo ir mais, já tá desanimando porque o time não ganha. Falei assim, não, vão lá, pelo menos o Xavier vai estar em campo. Eu tô achando que é isso. O Xavier parece que viu, pô. Por um momento eu me senti num hangout do Cruzeiro, hein? Eita que bateu. Vamos lá. Votações? Votações. Então vamos lá. Vou começar com o Sérgio Tavares, está tendo a primeira oportunidade de votar aqui. Quem foi seu bala do jogo, Sérgio? É óbvio, né? Não tem nem o que discutir. Podem xingar, pode fazer campanha, pode ficar tirando voto dele quando o Alisson não estiver aqui. Ficar fazendo pressão pro Alisson não votar nele, mas o bala do jogo, como sempre, é o João Ricardo. Ele impediu um gol, é verdade, mas ele não teve esse trabalho todo hoje, não. Vamos lá. O cara que é jogador bonito e vota no João Ricardo, ele tá olhando o futebol. Calma. Um de cada vez. Deixa o Sérgio falar, Cone, peraí. Ele não teve muita coisa, não, porque o Atlético realmente não. Ele fez o gol e depois ficou ali deixando e tal. Na hora que eles tiveram chance, que foi a mais uma pataquada da zaga, sim, o Fred, na pequena área, deu um chute a queima-roupa e ele defendeu. Então, só por isso tirou um gol, isso é verdade. Isso é de fato, ele fez essa bela defesa. Corneta, pode dar seu voto agora. O meu voto de bala da rodada vai ser para os poucos torcedores que ainda incentivaram o time depois que acabou a partida. Gritaram o campeão, mandaram a cachorrada, as frangas, e que espero que vá na quarta-feira contra o Corinthians. Tem que ir, né, gente? É isso. Tem que ir, pelo amor de Deus. Esse é o papel da torcida. 45, prepare-se para o público mais baixo da Série A, hein? Mas a gente tenta fazer. 9:45. Depois da novela. Então, eu queria até. Foi no ar ou foi antes da gente que a gente sugeriu levar o jogo para Uberlândia? Foi no ar. Foi no ar já? Então, bom, fica a ideia aí. Foi antes. Se ainda. Foi antes? Bom, se foi antes ou foi no ar, tô falando aqui agora. Fica a sugestão para a diretoria. Marco, Euler, Uberlândia, vende direto pro os gambá lá. Dá sorte. Isso. Ô, Alisson. É, pelo que eu pude perceber do início da participação do Sérgio aí, eu tô sentindo o meu cargo de puxa-saco oficial do João Ricardo sendo ameaçado. Então, por esse motivo, eu vou votar no João Ricardo com bala da rodada para que eu não perca esse meu cargo aqui no programa. Muito bem. Deixa eu anotar aqui. Então, nós estamos com 2 votos para o João Ricardo e 1 voto para a torcida. Esse voto para a torcida é bom, viu? Não tinha pensado nele, não. Até porque eu não estava lá, então não pude presenciar esse momento lindo. Ah, o meu voto para hoje é pro jogador que... E tem a voadora do Ildeu também. Quem? Ah, teve briga hoje lá, tem que eles marcaram um gol. Ah, teve até voadora de Kung Lao na arquibancada hoje, foi lindo, cara. Pena que não tava filmando. Tinha uma franja de lá, aí deu aquela confusãozinha básica. Muito bem. A PM atuou com celeridade e retirou o rapaz. Felizmente, né? Não. Não, tá, velho, então, teve uma hora que eu vi o segurança de Laranjado lá, não era PM, não, mas que segurança. Teve, eles agrediram um torcedor da América. O segurança, eu acho que deu uma treta lá com o segurança. O segurança jogou um americano, foi xingar o bandeirinho, o segurança empurrou ele pra trás, ele caiu, deu uma treta. Deu uma treta. Aí a PM, tem filmagem até do que agrediu o torcedor. A gente vai estar mandando o vídeo pra Minas Arena lá. BWA. É, muito bem. Então, bom, isso aí será investigado. O meu voto, então, hoje é para o jogador que, na minha concepção, não necessariamente é o que mais produziu, mas é o que mais demonstrou intensidade. Gostou, Adson? Intensidade no jogo. Gostei. Entrou nesse jogo, voltando, não tinha bola perdida, ele ia atrás de todas. Ele criou jogadas dessa forma, então meu voto hoje vai para o Jonas. Eu gostei muito da atuação do Jonas, da entrega do Jonas no jogo de hoje. Acho que o Osman podia ter acompanhado ele mais nessa intensidade de jogo. É o que a gente cobra aqui do time sempre, não pode haver bola perdida, toda bola é válida até que ela saia ou que haja o apito. E teve jogada que o Jonas foi na linha de fundo, foi brigar pela bola, mas o Osman estava a 15 metros da jogada, ficou olhando de longe, achando que já tinha acabado. Não era um jogo assim, pelo menos, pelas características que estavam apontando ali, meteorológicas, não era um jogo de tanto desgaste. Parece que a temperatura estava agradável. Não, então, tranquilo. Então, se o Jonas conseguiu correr tanto, eu acho até que o Osman podia ter acompanhado da mesma forma, e vários outros também. Gostei da forma como ele se colocou ali, a entrega dele, achei que foi muito boa. É o meu bala de hoje, menino Jonas. Jonas, eu acho que também a gente tem que elogiar aqui a volta do Vitor Rangel, também batalhou, também tentou criar suas próprias jogadas. Tentou Verdade. Segurar a bola lá na frente quando conseguia e tal. O Vitor Rangel faz muito bem pro time. Ele traz um pouco dessa energia que os outros jogadores não costumam ter. Também gostei. Concordo totalmente. Eu acho, aliás, que um dos melhores lances que nós tivemos, se não me engano foi no primeiro tempo ainda, foi uma cabeçada do Vitor Rangel, que ele tirou o zagueiro e deixou o Alan Mineiro sozinho para chutar, e o Alan Mineiro chutou até bem, e o Vitor bateu. Vitor defendeu no cantinho. Ele tirou e tal. Ele é verdade. Tem uma categoria que falta um pouco no América. O Vitor Rangel é a peça que a gente tem que lapidar bem. Também gostei da atuação dele hoje. Vamos pro Colatina, né? Não vamos falar só de coisa boa, não. Ô, Sérgio. Olha, eu não queria votar de novo em um zagueiro. Mas fica difícil quando a gente perde mais uma vez por uma falha individual. Eu acho que o time todo é fraco. Aquilo que a gente falou um pouco antes, eu discordo um pouco de vocês, só pelo seguinte: se a gente tivesse um time forte, uma falha individual seria só uma falha individual. Ah, falhou ali e tal, mas o time consegue se reorganizar. Como a gente tem um time fraco, no geral, uma falha individual desmorona o time inteiro. E é isso que eu acho que tem acontecido. Então, a gente precisa reforçar pontualmente, sim, o time, né, colocar um zagueiro, um lateral melhor e tal, um passe ali e tal, mas o time como um todo é um time que vai sempre brigar ali nas últimas posições, então a gente tem que crescer um pouco ainda. Mas a pataquada foi maior do que tudo, de novo, então meu voto é pro Suelito. Muito bem. Seu Corneta? Presente. O Colatina? Osman. Tô com Osman? Raiva dele. Então tá bom. Ah, não, tá demais. Se não quer justificar, aqui é igual o Big Brother. Se não quiser justificar, não precisa, não. É por afinidade eu voto no Osman. Melhor... Oh, não. Seu Alisson. Quem vai para o paredão com o Suelito e Osman? Ô, velho, eu também não tô caçando explicar muito, não, que a cada explicação me dá mais raiva. É o Sussu, é o Sussu. Sussu. Eu fiz aquela defesa inicial do Sussu. De fato, eu acho que ele não é... Não foi... A culpa do gol é dividida entre os três ali pra mim, mas... ele vai levar meu voto também, porque... Começa com ele, né? A matada de bola que escapuliu, foi para longe, e não foi a primeira, não foi a única. Você tem outros lances no jogo em que o Suelton também, ao invés de tirar a bola, jogar para trás, jogar para frente, melhor dizendo, né? Em que a bola iria se afastar do gol e dar uma chance maior para recomposição da defesa. Ele toca de lado e aí é sempre foda, né? Então, Sussu com 3, Osman com 1, são os nossos Colatina desta rodada. Ai, a minha planilha tá toda bagunçada, viu, bicho? Eu preciso arrumar isso aqui depois. Senhores, já estamos caminhando pro final, né? Participações. Quarta-feira. Participações? Isso. Participações. Felipe mandando aqui que prefere o Thiago Luiz que o Eduardo. E ele manda aqui também uma outra mensagem. Tá escrito assim: sério, tá sabendo legal do Coelho. Melhor que ele, só o Sid Clay. Ô, Felipe, eu não entendi, não. Se você puder mandar alguma outra coisa explicando aí, não ficou muito claro pra mim, não. É amigo do Formiga. Eu acho que ele tá falando aí também. Essa aqui ficou estranha, viu, Lipe? E o Antônio Pinheiro, que eu acho que é parente de alguém aí, né? Ele manda aqui pai. Que aqui em Manhuaçu, eu não consigo ver os isso. olhos. Mas vocês que têm acompanhado a todos, acreditam que podemos reverter essa situação por nossas próprias pernas? Ô, Antônio, primeiro um abraço, você que sempre ouve aí o nosso programa. Eu acho que tem condição sim, porque é nivelado por baixo. Tem aí umas 8 equipes que, para mim, vão estar nesse bolo disputando com a América. O problema, para mim, é bem na linha disso que o Sérgio explicou bem aí. O América, antes do América pensar em começar a ganhar jogos, o América tem que parar de entregar os jogos. Uhum. Antes do América pensar em fazer gols, em ter jogadas ofensivas, ter possibilidades de dominar, de ter posse de bola, o América precisa parar de entregar todos os jogos para os adversários. Os adversários não estão precisando construir jogadas, ter intensidade para vencer o América. O América vai lá e já entrega um com 5 minutos, mais um pouquinho entrega o segundo gol, e aí fica muito difícil, você vê que fica todo mundo nervoso, aí a partir disso ninguém consegue acertar a finalização lá na frente. Então é um degrau de cada vez, antes da gente pensar em sair desse buraco que é a lanterna da Série A, a gente precisa consertar a nossa cozinha ali atrás, e a gente já percebeu que consertar com essas peças que estão ali vai ser muito difícil. Tem que chegar 2 zagueiros para ontem, 2 zagueiros para serem titulares para ontem. E aí ver se a confiança volta, ver se o América para de entregar gols, para ver se pelo menos o adversário tem que ter o trabalho de construir os seus gols. Por enquanto ninguém está precisando construir gol contra o América vai lá e já entrega. Então assim fica difícil. É um clube muito querido, né? Beleza, entrega gol, é uma beleza. Eu acho que o Lipe estava falando do... Foi dar uma zoada no Sérgio aqui, na hora que o Sérgio pediu o Mateuzinho. Acho que é esse que é o comentário dele, foi nesse momento. Tá sabendo legal do Coelho, melhor que ele, só o Sid Clay. Eu acho que é isso, Lipe, se não for, você me corrige aí. Facebook tem ninguém, não? O povo já desistiu lá, o Alisson? Foi só o Brendo mesmo. Sobrando, a gente foi, né? Colocar, foi ter essa infeliz ideia de colocar o Sérgio, senão teria o comentário do Sérgio aqui. Ó. Não, se tivesse o Sérgio aqui, eu tinha mais uns 5 comentários. Ó, peraí. Mais uma vez vocês estão boicotando. É isso que acontece. É difícil. O Antônio Pinheiro comentou lá no YouTube. Não somos só 5 ouvintes. Aqui aparecem 14. Pra mim também aparecem 14, viu, o Antônio? E é isso mesmo. Vamos continuar ouvindo aí, vai comentando. Esses caras ficam bons. Nossa, eu esqueci de entrar pra acompanhar. Vai infiltrando aqui e vai. Subiu pra 15 agora, olha que beleza. Ih, caiu pra 14 de novo. Não pode nem comemorar. Ai, gente, o fato é que isso aqui tá divertido demais e a gente precisa sempre, a gente sempre pede a colaboração e a participação de todos vocês, porque a única razão da gente estar aqui, além da gente poder desopilar e falar as bobagens que a gente fala, né? A gente poder, por exemplo, reclamar da diretoria e receber a notícia de que o Alencar ficou deverasmente chateado com os comentários feitos no último programa. Então, fora esse papel ótimo que a gente tem aqui, a gente quer a participação de vocês também e dar voz a todos os americanos que quiserem. A porta de casa está aberta, igual está aberta para o Sérgio aqui hoje. Eu não vou nem comentar, não, mas tinha dois. A gente, entre os que já participaram, né? A gente sempre lança ali a perguntinha, falou, quem está disponível aí, quem quer participar no programa, teve dois, eu não vou citar nomes, mas teve dois aí que falou assim, se ganhar eu participo, aí é fácil, hein, amiguinho, pô, pelo amor de Deus, viu? os dois sabem quem são, então eu espero que eles façam uma busca espiritual, um autoconhecimento, pra ver se vale a pena ficar nessa, viu? É uma maneira. Brincadeira. De falar que não quer participar mais do programa com a gente, né? Não, piano, né, Cláudio? Não, é zoeira. Os dois em breve voltarão, tenho absoluta certeza. Alguém quer dar? Temos 10 minutos até da hora do seu corneta. Temos 10 minutos até da hora do corneta aí fazer o Masterchef Decadentes. Decadente. Olha, próximo jogo, isso, gente, contra o Corinthians na quarta-feira, 9h45. Tudo que a gente mais precisa é de, pelo menos, ter mais torcedores no estádio do que a torcida do Corinthians. O Corinthians tem muito torcedor aqui em BH. Os torcedores do Corinthians aqui de BH esperam ansiosamente pelos jogos em que o Corinthians faz aqui na cidade para irem ao campo. Além disso, vem uma galera grande de São Paulo, a torcida do Corinthians é uma torcida de massa. Eu acho que uns 1.000, 2.000 do lado de lá eles vão colocar. A gente precisa colocar pelo menos isso lá de cá para parecer que o América está jogando em campo, pelo menos. Para dar sensação... E a criminalidade quarta-feira de BH vai acabar, né, cara? Para dar sensação para os nossos jogadores de que eles estão jogando em casa, de que eles têm o apoio da nossa torcida. Para a questão do time em si, o Sérgio Vieira vai ter algumas voltas, o Alisson já vai ter treinado um pouco mais, é bem provável que ele entre como titular. O Gilson e o Bruno Teles, né, já vão estar também com algum treinamento realizado, vão ter chance de entrar como titular. A coisa começa a se desenhar um pouco melhor. As notícias são de que o Tony, em breve, pode começar uma transição ali, daqui a pouco pode ser que esteja disponível para jogar também. E diretoria, por favor, a gente não fala que não é pegando no pé, o América precisa trazer zagueiros para ontem, precisa de dois para chegarem e assumir papel de titular, dois para chegar e para dar tranquilidade para esse resto do time jogar, dar tranquilidade para que Osman, para que Vitor Rangel lá na frente saibam que precisam jogar para fazer um gol, porque lá atrás o time vai conseguir segurar. Saibam que podem jogar tendo... O América precisa começar a jogar tendo 0-0 a seu favor. Sair perdendo de 1-2-0 toda vez que o time pressiona a nossa zaga, não vai dar certo. Todo jogo o América fica correndo atrás, igual o cachorro correndo atrás do rabo. Nunca vai conseguir pegar. Então, contratem pelo menos esses dois zagueiros, esqueçam por enquanto de atacante, esqueçam de gastar dinheiro com qualquer outra posição, foquem em zagueiro, vamos trazer dois, vamos resolver essa situação primeiro, para depois pensar no restante do time. E vamos lá, torcida, quarta-feira, pelo menos conseguir ser maioria na Independência. Apareceu hoje o nome do Bruno Aguiar, né? Que, isso, como uma possível contratação na zaga, ele está hoje no Joinville. Começou a carreira na base da Ponte Preta, daí rodou, foi jogar num time menor na Espanha. Enfim, deixa eu ver se eu estou com a ficha dele aqui. Não estou, não, mas enfim, pelo que eu vi aqui, além de zagueiro, ele gosta de meter gol, viu? Parece que só esse ano ele tem 7 em 30 jogos, 30 e poucos jogos. Então é um reforço lá atrás e na frente, olha só. É um reforço na zaga e no ataque. O cara é zagueiro, ele já fez... A quantidade de gols que ele fez esse ano é quase que a mesma que o Romário, centroavante, que o América trouxe no início do ano, fez na carreira inteira. Olha aí, tá vendo? Tá melhorando a coisa. É bem verdade que ele tá jogando catarinense, né, gente? Então vamos dar esse desconto aí também. Ô, Corneta, vai, seu boa noite, seu de sempre. Assim, gambada de pijaneiros ordinários. Vão ao estádio quarta-feira, pelo amor de Deus, de tenhar dos gambá. Se vocês não adianta ficar reclamando de mimimi na internet, não, viu? Corneta que não vai em campo não tem moral, não. Até. Isso aí. Sérgio, seu destaque final, Sérgio. Vocês bateram forte na diretoria no programa passado, eu até concordo em parte e tal. Mas eu acho que o espaço é esse mesmo. A gente tem que criticar e tem que ser livre para isso sem qualquer problema. Mas a gente também tem que elogiar. E eu quero elogiar muito essa campanha que a América tem feito de tentar levar o torcedor ao campo. Não está funcionando muito bem, não, mas eles ficam tentando. Mas hoje, por exemplo, teve uma campanha assim. Eu fui com a minha esposa e com meus dois filhos. Afora tinha palhaço em perna de pau, tinha pula-pula para os meninos ficarem, tinha algodão doce, além da resenha ali com a galera, né, que sempre tem e tal. Sim. Tinha um espaço muito legal para levar a criança, para levar a esposa, a namorada e tal, para levar os amigos e tal. Então, o América tem sempre feito isso. Tem até algumas críticas, o preço do ingresso está muito alto e tal, mas aí eles estão querendo fidelizar, tem aquela discussão que vocês já falaram, mas continuamente tentado fazer isso, e eu acho isso muito legal. Tem que continuar, e o torcedor tem que fazer sua parte também, tem que ir lá ajudar um pouquinho também. Muito bem. Oi, Henrique, só um Henrique. Pera aí, um de cada vez, o Alisson. Ô Henrique, aproveita esse tempinho final aí, explica o negócio do podcast, como que as pessoas fazem para acessar e tal. Eu vou falar isso. Corneta. O time feminino, a gente combinou na hora de falar do joguinho das meninas, do América, e acabamos que falamos. Eu ia comentar, acabei esquecendo. Enfim, se o masculino não está conquistando bons resultados, as meninas, pelo menos, estão fazendo muito bonito na Taça BH. Claro que a gente sabe que, ainda que pouca, a estrutura americana está muito distante, tem muito mais qualidade e oferece muito mais às suas jogadoras do que o que as outras equipes têm, né? O América, de fato, tem uma equipe que, ainda que no início do profissionalismo, é uma equipe profissional, os outros times são praticamente amadores. Então, o América hoje ganhou do Inter por 8-0, né? Do Inter profissional, pro Inter. Então, parece que pelo menos mais nessa taça as meninas vão conquistar. E que legal, véio? Acho bacana, acho que sempre bom. Quem puder acompanhar os jogos das meninas também, acho que vale a pena, né? Teve jogo hoje à tarde, quem saiu do jogo hoje contra o Atlético foi lá ver 8 gols, né? Ficou um pouco mais feliz no final do dia. E é o caso de observar, né? Aí, às vezes dá para trazer a modelo para jogar no pelo menos fazer um treinamento lá junto com o masculino, mostrar para esses meninos como é que faz, né, como é que joga a bola, porque se for zagueiro, não, modelo é atacante. Não, traz a zagueira de lá, velho. Traz a zagueira, vamos trazer a zaga lá. Não, nem um gol, cara, traz uma zagueira de lá. Fica a sugestão pro Sérgio aí, véio. Vamos trazer a zaga lá e ver como é que tá isso aí. Bom, sobre podcast, gente, eu vi, tem gente perguntando também como é que é isso, porque a gente faz o ao vivo aqui no YouTube, mas depois a gente solta o MP3. Ah, foi colocado um blogzinho lá, o decadentes.wordpress.com. Sempre a gente coloca o link lá no Facebook, no YouTube, no Twitter também, é fácil de achar. Lá está sempre disponível o arquivo MP3. Dá para você salvar no seu computador, clicando com o botão direito, salva direto, etc. e tal, muito facinho. Agora, tem muita gente que ainda não conhece, mas todo smartphone tem um agregador de podcasts. O iPhone tem um programa que, se eu não me engano, o nome é Podcast, inclusive, então é fácil de achar ali. Para o Android, tem vários, tem o Pocket Cast, né, o Bolso Cast, só que em inglês. Então tem o Pocket Cast, tem o WeCast, W-E-Cast, que também é muito bom. Tem o Overcast. Você bater podcast na Play Store, você vai achar inúmeras oportunidades ali, inúmeras opções de programa. E qualquer um deles lá tem a opção de busca por podcast. Se você bater Decadentes, você vai achar lá o nosso e vai conseguir fazer assinatura. Qual que é a vantagem? Por mais que a gente tenha aqui conseguido manter os horários fixos, às quintas e domingos, às 20 horas, às vezes a gente esquece, é um dia que a gente está fazendo outra coisa, ou não deu para acompanhar ao vivo por uma razão ou por outra, e tarará. E por mais que fique gravado no YouTube, o YouTube não é exatamente a plataforma mais adequada para você ouvir uma conversa, né? E o agregador de podcast, ele fica lá, você faz a assinatura, na hora que sair o programa novo, ele já faz o download, já está lá no seu celular. Então, você está ali, já está com o arquivinho ali, aí no dia seguinte, na segunda-feira, está indo para o trabalho, dentro do carro, do metrô, do ônibus, no lombo do jegue, já dá um play ali, enquanto você está no deslocamento, você já vai ouvindo o programa. Tem gente que gosta de ouvir podcast fazendo as tarefas domésticas, vai lavar uma louça, preparar o café da manhã, botar umas roupas no varal, é bom. Eu particularmente uso nesses momentos em que sua atenção pode estar dividida entre outras atividades, né? Então, eu ainda vou gravar um videozinho explicando melhor essas coisas, então em breve nós vamos soltar isso aí. Mas se você pesquisar aí no Google, se você pesquisar na Play Store, na App Store, tudo mais, vocês vão ver que não tem mistério nenhum, é a coisa mais fácil do mundo. Certo? Quarta-feira, jogo, às 15 para as 9, contra o Corinthians, vá a campo. O que o Sérgio falou, tô concordando com ele. Por mais que a gente tenha feito críticas ao preço do ingresso, eu particularmente acredito que aquele cartão do torcedor sana esse problema. É um cartão que você faz uma vez, R$15, a partir daquilo ali você chega num nível de preço do ingresso que eu acho que está compatível com a realidade nacional. Henrique, diga. Só um adendo aqui, é R$15 o cartão. Atualmente ele está sendo vendido de graça. É só o torcedor ir na América e fazer o cadastro, você pega o cartão. É porque é até uma vergonha, né? Eles anunciaram que os 1.000 primeiros seriam gratuitos e nós, pelo que eu entendi, nós não conseguimos atingir essa meta ainda. Então, até conseguir 1.000 cartão torcedor feito e tal, o cartão sai de graça. E aí você já tem um ingresso muito mais barato. Sócio torcedor, acho que não precisa nem falar, eu acho que é, para quem é apaixonado, eu falei isso no último programa, que a gente precisa pensar o América em longo prazo. Então, para quem quer pensar o América em longo prazo, ele tem que fazer o sócio torcedor sim, vá a campo ou não, consiga ir a campo em todos os jogos ou não. Se você tem condição de pagar 30 conto por mês, eu acho que todo mundo tem, a maioria dos que vão a campo tem, porque gasta mais do que isso numa ida no jogo. Então, faça o sócio-torcedor. O sócio-torcedor não pode estar vinculado a resultado. Esse não é o papel de um programa de sócio-torcedor. Não é só te vender ingresso mais barato para você ir no campo quando você acha que deve. Sócio-torcedor é um compromisso maior entre a torcida e o seu clube. Então, não tem sócio-torcedor hoje no Brasil e eu arrisco a dizer no mundo melhor do que esse programa do jeito, nos moldes que o América colocou. Está muito bom. Então tem que fazer. E para quem não consegue, tem uma renda menor, quem só vai uma vez ou outra no jogo, não consegue tanto, é mais difícil, ou mora longe, ou mora no interior e tarará, faz esse cartãozinho do torcedor aí, vá quando você puder, sempre que der, dá para fazer o cartãozinho, você vai ficar com ele para sempre e você vai ter esse ingresso mais barato. diretoria, nesse ponto, está fazendo bem o seu papel. É hora do americano mostrar isso indo a campo. Resultado, gente, resultado ele vai vir. Uma hora ele vem, vamos ter que aguardar, vamos ter que fazer o nosso papel independente do resultado. Certo? Quinta-feira, 20 horas, estamos de volta, Decadentes 22, se Deus quiser, para comemorar uma vitória em cima do Corinthians. 2011 não era exatamente o início do campeonato, mas a gente estava numa situação similar. Todo mundo achando que a América lá embaixo não oferecia risco algum para o Corinthians, que estava ali prestes a conquistar o campeonato. E a gente foi lá e meteu 2-1. Eu tenho quase certeza que ninguém está acreditando no América para esse jogo de quarta-feira também não. É mais uma chance que a gente tem de surpreender todo mundo, fazer um 2-1 de novo, quem sabe um 3-1, 7-1 eu fico feliz. Certo? Senhores, muito obrigado a todos, aos que acompanharam, aos que participaram, e quinta-feira nós estamos de volta. Boa noite, galera. Falou. Valeu.